de defensivo, pode passar de cima. I will let it down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Com a mulherada, sucesso de defensivo, pode passar de cima. I will let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, down, down. Let me down, down, let me down, down, down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave me, baby, let me down slowly. Escolha a posição que você quer me dar. Em frente eu vou botar. Agora vem você, me senta 5 minutinhos. Senta 5 minutinhos, senta 5 minutinhos. Agora vem você, me senta 5 minutinhos. Mas esse é o Henrique DJ, sucesso com a mulherada. Sucesso de DJzinho, pode passar a visão.